Bianca auch. Ich hoffe, man ist Yankee Alpha. Alpha. Was ist Yankee Alpha, bitte? Para 7 na. Sente, confirme a posição no exato momento? Eu estou na 7. Posição para 11. Você está no portão 7 do pátio principal e quer prosseguir para o portão 11 do pátio principal? Sente, está autorizado o reboque na escuta permanente e a porte ao término, o Yankee Alpha Vito. Ok. controle Salvador, tem uma Alfa e esse Gol. Prossiga azul, Alfa e Yankee Golf. Solicitamos autorização de reboque do Pátio 3 até a posição 01 do Pátio Principal. Autorizado, autorizado, reporte ao término de reboque, Alfa e Yankee Golf. Reportará ao término, Alfa e Yankee Golf. Confirmo pro sol? Gente, o tráfego modular Yankee Alpha Victor, a transmissão tá muito baixa, ok? Acho que confirmando, é bom que terminou? Compreendido agora. Frequência livre, bom dia. Aqui é o alfabeto. Ok, muito obrigado, bom dia. da presente, vai na proa de TAP, desça para 3 mil pés sem restrições, ajuste nos armazéns. Romeu Vitor, Charlie Hotel indicada. Negativo, Vitor Charlie Eco, confirma indicada. Afirmativo Alpha Yankee Golf, um bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, Center Fox. Está cruzando 215 para 150. Rio 5973, Cintia, bom dia, senhora administração, autorizada a chegada da mar e da presente vai na proa de Tápia. Esse mantém o nível 080 devido ao tráfego na posição de 1 hora, 1,3 milhas, cruzando o nível 070 para 3.000 pés com 1,50 nós indicados. Então, a proa da presente Itape, Rio 5973, descendo para 080. Tráfego superado, desça para 4.000 pés. Inscrições, ajuste no 090. 4.000 com 1090, Rio 5973. Para 2.000 pés, ajuste permanece 568. A porta estabilizada, motorizador. Ok, para 2.000 agora, 5973. Chama no lock. Romeu Vitor, Charlie Eco para o localizador, curva direita na proa 050. Aguardando o Vitor. Bom dia, 300 da Ponte, desça para 3 mil pés sem restrições. Ajuste em Salvador no 090. Voo no 995, copiou o controle. Voo no 995, copiado, descida para 3 mil pés sem restrições. Hotel desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, pista no zero, reporta estabilizada. Para 2 mil pés, Salvador, voo no 804, bom dia. 804, bom dia, senhora, identificação, autorizada chegada, bom fim. Desça para 4 mil pés, sem restrições, o ajuste no 090. 4 mil sem restrições, 0 no 0, chegada bom, né? Informação, foto e tanto. 804, reduz a velocidade para 2509. 2, 5, 9, 5973. 5973, complete final do procedimento, chame torre em 1895. 1895, obrigado. E Salvador, bom dia, Rio. 5973, tá fui ali a espaçar o trabalho. 5973, que negão no zero, no zero, reporte passando pelo marco do externo. Chama no externo. 5973. 5973, autorizado pouso pistão no zero, vento 300 graus, 2 nós. 5973, centro livre de pouso. 5973. Externo, 5973. Sente livre de pouso, pistão no zero, vento 300 graus, 02 nós. 5973, sente. Bom dia, autorizado a chegada Bonf, desça e mantenha o nível 050. Prossiga Alfa Yankee Yankee. O Alfa Yankee Yankee solicita autorização de reboque do Falcon 3 até o finger de número 3. Gente, vai aguardar um instante, ok? Alfa Yankee Yankee. Ok, tô no aguardo. Foi Salvador da Papa Romeu, Vitor Xalieco, bom dia. Vitor Xalieco, bom dia, Querenga 1011, no posto de aproximação, reposto no externo, baixado e travado. O pouso é fixo, está avistando já. A intenção nossa é mais próxima, e pode ficar e prosseguir para o nosso. Gente, reposto no externo para cancelamento de plano, Vitor Xalieco. Vai para lá. 5963, no solo 23, libere pista pela direita, solo 121, decimal 9. Bom dia, dia, Rio 5973, levanta na sua escuta. Rio 5973, bom dia, prossegue táxi via Alfa, Juliette, o pátio número 3, a posição é 09. Alfa, Juliette, 309, obrigado. Continua descida para 2.000 pés, ajuste 101, autorizado LS, X-Ray, pista 10, reporte o localizador. E aí, está acabando a esquerda, para o cancelado, vai reportar o 7, e depois o nosso aqui. 804, continua descida para 3.000 pés, ajuste na 01. 3.000, para 0.11. 3597, autorizado, desce e mantenha 4.000 pés, ajuste no 01. 2LX-3, está livre pouso pista 17, vento 320 graus, 02 nós. Ok, tem que entrar na final, vista direto. Yankee Yankee está autorizado o início do reboque na escuta permanente. Reporte ao término. Alfa Yankee Yankee, no início do reboque, reportaria ao término. Vitor Tchaleco, no sol 928, poderia confirmar o pátio? Seja autorizado o backtrack para ingresso no pátio da bata, reporte de vando pista. consciência, só fica ser livre. Boa. 715, boa, para a chegada Bonf, vendo por hoje Bonf, desça e mantenha nível 050. Bonf 050, boa no 715. Localizador visual, boa no 995. 1995, complete final, chame torre 1895. 1804, desça para 2000 pés, ajuste permanece autorizado ILS, X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado. 2011, reportaremos 1804. Travado no 995. 995. Está autorizado o pouso pistão no zero. Vento 300 graus dos nós. Sim, pouso no Localizador visual com a pista, gol 1804. 1804, complete final, chame torre 1895, meu povo. 1895, obrigado, 1804. 17, desça para 2000 pés, o ajuste no 011, prezado LF, que foi pista no 0, retorno no localizador. Com 17, copia o controle. 3597, copia o controle. 3597, desça para 2000 pés, autorizado LS, XOI, vista no 0, reporta no localizador. 2000, vai reportar, 3604, Quirenga 101, no curso da aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. 804. Cinco, no solo 35, libere pista pela direita, ataque-se via taxi Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa e Juliette, Alfa. Machuque travou, passando em Índia Serra, gol no 804. 804, ciente, agora de pista livre. Boa noite, 04, na livre pouso, pistão no 0, vento variável, 3 nós. Livre pouso, 1 no 0, gol no 804. O 5, desça para 3000 pés. 3000, 705. Portão 10. Confirma a aeronave que chamou o solo? Sete, bom dia. Quando o 7 complete o final de transmissor, na frequência 118.95. Até mais, 3597. Salvador, bom dia, gol 900, velocidade de da velocidade dirigida para 1.60. 1.607, bom dia, autorizado de chegada Golf, desça para 4.000 pés sem restrições, ajuste em Salvador no 09. Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para 08, gol no 804. Voo no 795, desça para 2000 pés, ajuste permanente, autorizado LF, que foi pistão no 0, reporta no localizador. 2000, reporta no localizador, vamos ver. Pouso pistão no 0, vento variável, 2 nós. Ok, livre na pista 10, 3, 5, 7. 07, desça para 3, meu pai. Boa noite, 897, bom dia. Sendo identificação, autorizando a chegada bom dia. Isso sem restrições para 4 mil pés. Hoje, em fila do 091. Tá 35 no sétimo, solos 4-1, prossegue táxi via Alfa e chame o solos 1-2-1, decimal 9, antes da Juliette. Via Alfa, 219, antes da Juliette, tá 35 no sétimo. Solo Salvador, bom dia, 3517, procede táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, 3517. Salvador, bom dia, TAM 3171, frente da Fox, Copa Guarulhos. TAM 3171, Fox, correta, mais 2 minutinhos da Copa, por gentileza. Prepara, Dael, Leda, Bridge. Dael, Leda, Bridge, obrigado.